sou um puta free, puta free, puta free. A roda, puta free, puta free. A bunda, puta free. O olho, puta free. O corpo, puta free, puta free, puta free. O dentro, puta free, puta free, puta free. O fora, puta free, puta free, puta free. O centro, vamos abrir. A marcha, vamos abrir. O som. Mm-hmm.